Marfilete, bom dia. Para Jacarepaguá, aguarde cópia. Um minuto. O Serra Papai Juliette. O senhor aguardando só. Graças. Solo 58, 58, libera a direita, chame Solo 1219. Liberando a direita, 1219, 1897. Salvador, bom dia, gol 1897, liberou. Bom dia, bem-vindo, prossiga Alfa, mantendo a sua Juliette. Prossegue na Alfa, mantendo a Juliette, 1897. Galeão, com 4 horas, qual é o PB? 1137, táxi autorizado para o ponto de espera 10, via Índia Alfa, cruze pronto para decolagem, então 3171. Via Índia Alfa. Zero quatro, código transponder, controle opere 1 9 decimal 35. Já para Jacarepaguá, nata 250, decola com curva direita, nata El Lira, após Lira eu 5104 transponder, 1935 controle, Serra Papai Juliette. Pátio 3, livre acionar e chame para o táxi. Se o papá comeu, se erra papá Juliette. Manda para o táxi, se erra papá Juliette. Salvador, bom dia, gol. 1715 no Simbra, com trem baixo e travado. 1715 avistado, livre pouso no zero, vento 120 graus, com meia dúzia nós. Gol 1715, pista úmida. Livre pouso na pista 10, gol 1715, obrigado. Juliette, gol 1897. Sol Salvador, bom dia, a gente 76, está sem informação, Foxtrot, autorização para Brasília, já está para a condição. 5722 Brasília, só um minuto, cópia. O Web 5722, prepare a saída Arbor. Confirme a saída, por gentileza? Arbor. Arbor. 5722 agora da cópia. Jogo 1607. Sete aproximação, chame 2-186, bom pouso. 186, tá já. 3859, já tem desço para 2000, ajuste no 014, forma localizador. 2014, forma lá localizador, tá? 3259. Salvador, gol 1605, passa 2-0 para 1-6-2-0, informação Fox. 605, sua identificação, autorizado de chegada bom, se desça para o nível 050, estou tímido no 0-1-4, vigilante. Chegada bom para 050, gol no 605. Torre Otan 3171, ponto de espera da 1-0 pronto, visual para a nave, decolagem imediato. Cente 3171, após a passagem do segundo tráfego, vou autorizar seu ingresso, quem mantém a posição? Cente, mantém após o segundo tráfego. 7, no 5, no solo, ao 03, libera a direita, chame solo, é 1219. Direita 219, é 17, no 5. Uno 0, confirmando, Uno 607. Checado, livre pouso no 0, 120 com 6209. Livre pouso, voo 607, na 1-0. Nível 320, rota via para o 1-7. Decolagem da 1-0, após curva direita, perfil da Arbor, subida Arbor, após Arbor vai voar Elefa, onde intercepta o Peso 1-7 e segue conforme o plano após. 5-1-2-7, código transponder, controle opera em 1-9-35. 320, Peso 1-7, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa. 5-1-2-7, transponder, 1935, controle de 7-35. Para o transportar, um chama o contato para o puxa acionar. 7-7-2-5. Salvador, 1-7-5. Bem-vindo, prossiga Alfa, repórter esse da Juliette. Alfa, esse da Juliette, 1-7-5. 1-7-1, após a passagem do 37-800 na final, a linha mantém 1-0. Após o 37-800, a linha mantém 1-0, 3-1-7-1. Gente, poder agilizar, prossiga via pátio principal, Índia Alfa, ponto espera da torre 18.6, ajuste na 0-4. Púcio, pátio principal, Índia e Alfa, para 1-0, Serra Papai Juliette. Qual autonomia? Autonomia tem 4 horas e 20, senhor. Ajustou o time, tu no 0-4, forma o localizador. 2000 no 0-4, vai no portal. Salvador, Papai Romeu, Serra, Papai Juliette, que já diz a colagem da execução delta, senhor? Afirmativa, então após o gol, cruza a frente, o senhor pode prosseguir, cruza Kilo, cruza Alfa e vai até o ponto de espera da Delta. Quando lá, vai retornar para a torre em 1-8-6. Positivo, então após o gol, cruza Aquilo, Delta, ponto de espera da 1-0-108-6, torre, Papai Juliette, graças. Ajustado, 1014. Segura a pista. 0-4, Serra, Papai Juliette. Colégio 1-0-3, 1-7-1. Que vai cruzar a Alfa, vai ingressar via Delta após o mesmo se continua com o táxi. Gente, segue via Alfa, observando o táxi, vai cruzar o gol no 607, prossegue. Sétimo 5, Juliette, portão 2. Juliette 2, voo no 7-5. Voo no 607, Juliette, portão 07. Juliette 07, voo no 607. Salvador, bom dia, Papai Romeu, Serra, Papai Juliette. Ponto de espera da 1-0 na Delta, pronto. Bom dia, mantenho ponto de espera na Delta, Serra, Papai Juliette. Espera na Delta, Serra, Papai Juliette. Cheque para impulso livre 1-0, 1-2-0 graus com 6-12-9. Aí, baixado travado, livre o posto, contato 325 graus. Tá 3171, decolou 07, controle 1935, bom dia. Obrigado, bom trabalho. Realmente. Salvador, bom dia, tá 3171, decolou na sua escuta, Dial. 3171, contato radar, topo nível 360, perfil da El. Mas você pode voar só a posição da El? Tá. Papa Fatilete, LR, manter a partida Delta. Ele mantém a partida Delta, Oceano, Papa Fatilete. Passa 870 para 050. Time desça para 3.000 pés, eu estou time do 04. Ok, 3.014. Cinco nove no solo 10, direita 1219. Direita 3259, bem-vindo. Prossiga via Alfa Kilo para o pátio 3, observando o pátio 3, sinalizadores. Graças, via Alfa Kilo, pátio 3, 3259. É a próxima, Pablo, é o Zé. Ah, de pista livre, decolagem autorizada, 120 graus com 4 nós, Serra Papá Juliette. Iniciado, Serra Papá Juliette. 253, bom dia, sua identificação, autorizado, chegada bom, desça para 4.000 pés, o estoutímetro 904, vigilância radar. Desça para 4.000 na bom, fazer 904, Papa Romeu, CA, Papa Juliette, teclado azul, 1, controle agora do 935, Bogás. 1935, muito obrigado, bom dia. Utilizar a Campo Avesso 3597 da Sé. Quem pelo controle? 3597 estabilizado, ILS da 10. Complete a aproximação, chame torre, senhores 86, bom pouso. 86, bom dia. No 605 da Gol, desça para 2.000, informe o localizador. 2.000, para trás da Salada. Controle de Salvador, bom dia, Papai Noel Serra, Papai Juliette, decolou a Nadael. Serra, Papai Juliette, contato para radar, supra no nível 380, perfil da El. 380, perfil da El, Serra, Papai Juliette. Só um minuto, 360 já aprovado, para Dael. Entra. Salvador, muito bom dia, 3517, estabilizado ILS da 10. Lied, depois curvar à esquerda para ingressar no pátio 3, ok? 612, 1014, notícia. Livre pouso, pista 10, 735. Para cópia. Pronto, cópia, 904. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, rota via para o Zulu 10, é, colando da 10 com curva pela direita, no perfil da El, após da El vai voar Leda, e após Leda, voa Bridge, alta Septero V, segue conforme. 5131, código transponder, controle a pele 119, decimal 35. 804, autorizado para o Galeão, 360. Decola da 10, curva direita, saída da El, pós da El Leda, bridge, upper Zulu 10. 5131, transponder e o controle 119-35. Tem Negativo, 1804, portão 05, chama com o plantório para estacionar. 1904. Posicionamento objeto 5722, está na posição número 3. Aprovado, chama o táxi. 5722. GLS, gol no 605. 605, complete a aproximação, chame torre 186, bom posto. 86, obrigado. Na 3171, passa nível 170, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 13325, boa viagem. 351, 13325? Positivo. Obrigado. O senhor tem certeza que é para estacionar no 43 aqui o 3853, o 3859? Ok, a informação que eu tenho no meu sistema é o pátio 3, a posição remota 05. Ok. Tá com sinalizador, tá avistando o 3859? Ah, não tem ninguém aqui. Sim, você vai informar em fera, ok? Só um minuto. Agora chegou o barbagem aí. Obrigado, né? Nada. O Salvador está 35 no sétimo, boa. 35 no sete, bem-vindo. Prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, por mano. 35 no sete. Prossegue após Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, 3597. Para o táxi, objeto 5722, está com 1937, 4 horas, com fins. Alfa, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajusta no 0 no 4. No 0 no 4, de Alfa, torre 686, objeto 5722. Salvador, bom dia, objeto 5722, ponte espera dando zero. Bom dia, objeto 5722, autorizado aliar e manter a pista 0. Ali mantém, então 0, 5722. Centro Recife, frequência 1251, frequência 13325, alternado. Kona 3325, Serra Papá Juliette, obrigado, Roger. Direita 1209. Direita 209, 105, bom dia. Solo, bom dia, gol no 605, livrou o Francisco. 605, bem-vindo, prossiga via Alfa, repórter da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, no 605. Siga via Juliette, portão 03, após. Juliette, portão 03, gol no 605. Objeto, valor 22, 1935, obrigado. 1935, obrigado. Controle Salvador, bom dia, web 5722. Sou para Guarulhos, aprovado 360, tá pra aguarda. Aprovado 36, Guarulhos, Apresurou 21, aerovia, decolada 10, com curva pela direita, subida, Arbor, Elefa, após Elefa, vou fixar gás, intercepto aerovia, Apresurou 21 e sai conforme. 5137, transponder, controle PR 199, decimal 35. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela UP, Zulu 21. Decolada 10, com curva à direita, saída ao voo Elefa. Após a gás, intercepta UP, Zulu 21. O transponder é o 5137 e o controle 11935. Portão 7, correto cotejamento, chama passando para o posicionar. Chamada para o posicionamento, gol no 607. voltou, hein?